Oh, mano, Thiago, maloco. Maloco, maloco, maloco, Escuché mucho hablar de ti. Escuché hablar bien, pero mal también. Yo veo que tienes un futuro brillante, pela fringe. Pero toma cuidado con quién andas, porque tu brillo puede atraer escuridón. Acredita en un progreso, maloco. Vaina fe. Da doutrina criminal, criminal, criminal. Tudo que bala clava, clava, clava. No pique quem bala, bala, bala, bala. Não. Fala do passanal. Engatilha em pel. Os verdadeiros sem quem são, quem são, quem são. Pra quem desacreditou, acreditou, acreditou. De gente na quebrada, quebrada, quebrada, quebrada. Eu vim de lá do Paraná, Paraná, Paraná, Paraná. Mano de Agma, Agma, Agma. DJ Samuel, Agma, Sugiura.